Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Você sabia que a vida afetiva é tão importante e ela não diz respeito somente ao âmbito amoroso? Existe um aspecto social que comporta o lazer e amigos. Existe a família e também o profissional. Foi pensando nisso que eu resolvi trazer 5 dicas para equilibrar a sua vida afetiva. A primeira delas é compreender qual é a área da sua vida que tem o maior foco da sua atenção. Quando você reconhece que possui uma defasagem significativa em alguma área da sua vida, você já está predisposto a aceitar a condição de buscar uma mudança efetiva. Se possui uma defasagem, é porque há um desequilíbrio. A resolução se dá com papel e caneta. Você escreve qual a área que possui mais atenção e a que possui menos atenção. E busca montar um cronograma para equilibrar cada uma dessas áreas. Lembrando que o desequilíbrio denuncia também as suas necessidades. Número 2. Tenha momentos de lazer na sua agenda e busque atividades distintas e que envolvam estrategicamente as relações defasadas. Se a área mais defasada for a social, busque encontrar os amigos em contextos diversos para conversar. Se a área defasada for afetiva sexual, busque sair para locais onde possa conhecer pessoas novas e interessantes e principalmente esteja disponível. E se já possui um parceiro ou parceira, busque sair mais com essa pessoa e até incrementar ainda mais a relação com surpresas fora de datas especiais. Se a defasagem for referente à família, então tente encontrar uma solução para incluí-los mais na sua vida. Saia da rotina sempre que possível. Quando saímos do automático, tendemos a olhar aquilo que não olhávamos antes. A tendência é sempre refletirmos menos. Então, busque caminhos diferentes em busca de novas alternativas. Isso poderá te ajudar, inclusive, a conhecer pessoas novas que poderão te sinalizar rumos interessantes para a sua vida. Número 4. Fique atento. Você precisa estar atento às pessoas ao seu redor, ao clima, à temperatura, ao que está fazendo ou deixando de fazer, se está se sentindo bem ou mal, quais as suas necessidades fisiológicas. Você se atenta a tudo isso diariamente ou vive constantemente tenso? Já parou para pensar no quanto desperdiçamos nossa criatividade e nossa capacidade de nos relacionarmos com as outras pessoas pelo simples fato de estarmos desatentos? Número 5. Seja autêntico e assertivo. Quando somos autênticos, a tendência é sermos mais assertivos. Tudo isso porque a assertividade implica em você saber dizer sim e não nos momentos certos, sem medo de magoar ou ser magoado pelo outro, só porque não quer determinada condição ou porque não concorda com determinada afirmação. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.